Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos ao 69º episódio do Nerdrops, o podcast pornográfico. Só isso? Pô, cara, 69, você quer mais o quê? E você sabe que além de 69, nós hoje estamos viajando no tempo, porque a 88 milhas por hora hoje está chegando na gravação, senhor Oktok, nosso convidado da vez. É um prazer estar aqui, principalmente num programa tão sugestivo assim, 69 logo do Nerdrops. É um prazer, galera. Eu tava muito querendo vir aqui e tô realizando uma vontade antiga. É um programa chupeta de bom, né? Oi. Fica a dica pra vocês que querem participar, é só pagar, viu? Exatamente. Olha, baratinho, gente. Todo mundo tem seu preço, a galera do Nerdrops tá em promoção. Aproveita. Nossa promoção é o Sussi, que é o mais barato. Ele dá de graça. Uhum. Agora a pergunta, na compra do Sussi vem grátis a toba do Polar ou não? Na verdade, a galera fica falando de mim, mas o Guizão dá bom. É mentira, Guizão? Se você ficar quieto é que você tá consentindo. Ai. Agora fala, Guizão! É isso aí, chega de putaria e vamos para os nossos e-mails. Sim. Nerd Mail. Para mais uma leitura de e-mails, desta vez com a volta triunfal do time A, programa com numeração comemorativa no 69. Um número família, um número de alegrias, emoções e muitas experiências inovadoras. E que vai sempre volta. E, como sempre, quem já sabe aí, repete comigo. Primeiro recado, Rádio Animix, todas as terças-feiras, às 16 horas da tarde. Acessem o site, muito conteúdo bacana, maioria, né, em conteúdo de cultura japonesa, mas vale a pena www.radioanimix.com.br. Bom, e o único recado remanescente ainda da semana passada é só um lembrete, Polar já entrou em contato com os ganhadores da pesquisa premiada, então é o seguinte, confira suas caixas de e-mail aí, dois já responderam, falta somente o primeiro colocado, pra variar. É isso aí, vacilão. Se você não avisar logo, você vai perder o prêmio. É isso aí. A gente sorteia pra outro se tu não quiser. Você tem até segunda-feira, quer dizer. Vai lá, fica esperto, olha suas caixas de entrada aí, vê se não tem o e-mail do senhor Alan Polar pelo Nerdrops aí. E mandem seus dados postais aí de volta, por favor. Bom, então, galera, a partir da semana que vem, estando todo, eu imagino que todos, né, responder e enviar seus dados postais. Faça uma gentileza aí de mandar foto e tal, pra gente fazer um post legal sobre os ganhadores e tal. Isso, após receber o seu querido prêmio, faz um unboxing, sabe? Manda pra gente. Pois é, o nosso ouvinte Henrique Mercedes aí já fez um favorzão pra gente, ele mandou uma foto pelo Twitter lá dele segurando a caixa do nosso querido Batman Head Knocker, né? Que inveja que rápida que eu tive. Você viu, cara, o tamanho da caixa é grande, rapaz. Olha, mano, tamanho de um frigobar o negócio. Pois é, ele ganhou um hobbit de homem-morcego. Ganhou a cafeteira do Batman. Mas é isso aí, então, de novo aí, obrigado pro arroba Jiraiyazama aí, o Henrique Mercedes, que mandou a foto pra nós aí. Vamos para a nossa leitura de comeios e ementários, Oliver Pérez. O primeiro e-mail aqui, muito sucinto, por sinal, do Davi Orempola. Caralho, nome da hora, hein, velho. É Orempola. Tem uma trema aí, mano. Tremei na base. E não é David, não, é Davi mesmo. É Davi Orempola. Orempola. É de 23 anos. É empresário carioca? Bom, ele tá mandando aqui a sátira de Star Wars. Eu imagino que seja Star Wars e não Star Watts, que nem ele. Que nem ele mandou aqui. Star Watts. Vai saber lá na Alemanha, né? É uma estrela muito potente, né? Star Watts. A sátira de Star Wars que vocês comentaram em é Spaceballs, no original, atuada e dirigida pelo nosso amado Mel Brooks. Aqui ele tá falando que ele comprou o DVD RIP pela TAM recentemente, pois já tinha visto esse filme anos atrás na TNT. O Spaceballs, né, em português é Sopa socorro, tem uns loucos soltos no espaço. Isso aí. Com o querido Rick Moranis e o seu poder da salsicha. Pois é, cara. E ainda tem o Bill Pullman como Han Solo genérico. Que isso. É. Cara, é uma pérola do Mel Brooks, cara. Vale a pena conferir. E a Princesa Leia já de headphone. Já, né? De headphone. Maior que os nossos, por sinal. Ele aqui manda aqui duas observações. Vocês esqueceram de comentar do vilão do filme, o Pizza the Hutt, que obviamente satirizando o Jabba the Hutt, que se suicidou alimentando-o de si próprio. Que pariu, né? Não lembrava disso aí, não. Bom, apesar que eu baixei o filme, eu não assisti inteiro. Bom, e outra observação dele aqui, né, que vai com aqueles rumores que a gente tava falando de uma suposta terceira trilogia da franquia. Ele falando aqui, mais uma trilogia de Star Wars? Ah, eu não piloto. Abraço, Matando Robôs Gigantes. Puta, cara, Star Wars vai ser o primeiro filme que é uma trilogia com uma trilogia, né? Pois é, né? O próximo e-mail é de um ouvinte novo, chama Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo, SP. Olá, amigos. Primeiramente, gostaria de dizer que o Chris Evans ficou ótimo como Capitão América. Se no visual eu aprovei, só falta esperar os primeiros trailers para ver se a sua atuação não será exagerada. Não adianta um ótimo visual apenas. Espero que não seja uma decepção igual ao filme do começo dos anos 90. Baborella parece um filme bem galhofa. Ah, a gente não tá falando do mesmo diretor, né? Não pode ser. Que isso, rapaz. Que isso, Eduardo. Tá de brincadeira comigo. O cara é premiado. É premiado pela carreira como diretor. Carreira, bastante carreira. Durante a carreira toda. É, a carreira assim. Interminável. Ao menos o diretor que é péssimo pode colocar todos os seus conhecimentos em prática nessa próxima produção. Quem sabe não dá pra se divertir. A franquia Pânico foi feita para brincar com os clichês dos filmes de terror. Aí, ó, falei que era. Segundo as novas tendências, o assassino filmar suas vítimas sendo mortas já é um indício do que vem pela frente. Mas esse tipo de filme, podemos esperar várias surpresas. Espero que todas boas. Valeu pelo presente, vou escolher uma música digna dessa responsabilidade. Que é a música I Wanna Be Sedated do Ramones. E vai tocar hoje no final deste cast. Junto com o pedido do nosso ilustre convidado da vez, né, cara? Ok Tok, que teve uma puta de uma participação nesse cast. Tava falando, deu um Ok Tok de verdade. Pois é. É que a galera não vai ter noção, porque só os mestres editores aqui que tem ideia, né, do que a gente passa. É nada, mas foi uma ótima participação. Porra, gente finíssima, né? Cara. Aquela impressão que ele te dá lá no Máquina do Tempo, de ser um cara gente fina, ele e o Bucol e tal. Cara, não é impressão não, ele é gente boa. Então, e fica a dica, né? Acessa lá o Máquina do Tempo, lá só música boa também. E se Eduardo Cosso é um ouvinte novo, esse daqui é mais ainda. O Vinícius Maciel manda aqui de novo. Nessa semana, finalmente vimos a foto do filme do Capitão América. E como já era esperado, pelo menos por mim, não senti muita firmeza no filme. Opa! Aí, ó. Aí, discordando com o senhor Eduardo Cosso. Acho que ficou muito steampunk. Eu não gosto desta temática. É claro que se ela for utilizada com moderação, pode ser benéfica, mas não acho que isso acontecerá neste filme. Basta vermos as motos dos nazistas, que é verdade, que são super exageradas. Ah, mas são da hora pra c***. São, cara, mas o Blade tem uma igual, porra. E acho que o Capitão América será melhor utilizado quando ele finalmente chegar ao século 21. Tenho muitas esperanças neste filme, mas estou achando que nem o Hugo Weaving conseguirá salvá-lo. Afinal, meu filho, ele é o vilão, né? O objetivo dele é não, né? Acabar com o filme. Aí ele manda aqui um recado pro Ueball. Ei, Ueball, escuta essa. Sabe por que até hoje nunca fizeram um filme como uma heroína obesa? Simples, vamos lá. Ele listou todos os obesa facts, né? Se a personagem utilizar katana, será mais fácil para os inimigos a acertarem. Quanto maior a personagem, maior a chance de os inimigos a acertarem. Segundo, se for um filme baseado em porradas, ela não terá agilidade suficiente para bater em nenhum ladrão de galinha que atravessar o seu caminho. O problema aqui é atravessar o seu caminho, né? Terceiro, se for baseado em armas, ela não conseguirá se esconder atrás dos móveis, paredes, etc. Além de ser mais fácil para os inimigos a acertarem. O que volta na observação número 1. Quarta e última, será um fracasso de bilheteria, certo? Mas todos os filmes deles são assim. Neste item, o Ueball continua acertando. É isso aí, valeu, Vinícius, por mais um e-mail. E o último e-mail é do Diego Santos, que assistiu o Teleton e começou o seu e-mail com Mauê Nerdropiano. Que é Diego Santos, entendeu? É o nosso ouvinte zilionário lá dos Estados Unidos. Verdade, verdade. Eu mando um iPad pra mim. Dois, por favor. Ando tanto na correria que nem consegui comentar o episódio da semana passada e nem o Nerdrops de Game. games. Mas agora arranjei um tempinho para comentar este último episódio. Muito obrigado. A primeira coisa que gostaria de mencionar é que essas contas de números exorbitantes que têm surgido nas últimas semanas, vocês podem enviar tudo para o meu pai. Diga... Diga que fui eu quem mandei ele pagar tudo com barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Sobre as fotos do Capitão América, eu achei bem legal. Eu estava preocupado com olhar para o Chris Evans e enxergar o Tocha Humana. Não é difícil enxergar um cara, né, que tá pegando fogo também. Do nada, fantástico o filme do Quarteto. Mas não tive essa impressão. Eu realmente olhei o personagem e consigo ver alguém que eu acredito ser o Steve Rogers. O Hugo Weaving ficou bem legal com aquele agente Smith nazista. Será que quando ele colocar a máscara do Caveira Vermelha, ele vai fazer aqueles pequenos gestos de rostos que ele fazia ao se expressar em vez de vingança? Hã? Hã? Acho que tu viu uma máquina meio... Com uma máquina, não. Uma máscara, como que chama? Com animatronics, hein? Sei lá que V de vingança foi esse, cara. Tudo bem. Ele colocou expressão no personagem? Colocou. Agora, expressão facial que ele não colocou no personagem, cara. Ele esticou a boca com os dedos, pôs a língua pra fora, sabe? Com relação a Boborella, sem comentários. Eu simplesmente tento manter distância de qualquer coisa que eu venha de Weeble. O cara ainda não entendeu que ele não serve para fazer filmes. Pelo menos, não é nenhuma nova adaptação de games. Espero que ele fique fazendo só essas obras originais dele. E por fim, ele termina comentando sobre a estreia do Walking Dead, né? Estreou alguns dias antes nos Estados Unidos. E espero que ele não tenha visto pela Fox brasileira. Sacanagem, né? E ele disse que nunca tinha ouvido falar da série até a gente comentar aqui. Cara, não só a série como os quadrinhos. A gente já falou e fala toda vez que for possível. Bom, é melhor eu me despedir agora, pois eu tenho que voltar a trabalhar e também tenho que ouvir o Nerdrops de Games. Só quero comentar que gostei da música de encerramento desse último cast. É isso, vamos em frente para o episódio 69, que é este que vos grava. Provavelmente será um especial só Momento Sofá. Um grande abraço. Puta, olha que ideia boa que a gente perdeu. Pois é, cara. A gente vai perder todo o nosso público feminino, né, num programa desse. É, não, mas o Momento Sofá dessa semana é Extreme. Como é que é? For the win. For the win. É pra gravar nos corações. É um bebê. O que você acha de a gente pedir pras mulheres também mandarem, hein? Pode passar pra nós. Elas mandarem um momento... Qual que é o Momento Sofá de mulher? Ah, vai ser... Chuveirinho? Momento Clube das Mulheres. Isso é perigoso. Momento Chuveirinho? Momento Mande aí, meninos que escutam a gente. Mande aí o que vocês virem de Momento Chuveirinho. Beleza. Vamos mandar um beijo para os nossos queridos comentaristas, Oliver Pérez. É isso aí. Primeiro abraço aqui. Beijo, beijo. Seria o custoso, né? Vamos mandar um abraço. Beijunda, velho. O Rafs 13, que comentou em segundo. Segundo lugar, Fed. Segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores, viu, Rafs 13. Então, fico feliz. Um abraço para o Anderson Paranhos, que quer saber se o Comissário Gordon vai estar no próximo filme do Batman, já que ninguém tem falado do coitado. Ah, sempre vai aparecer, eu imagino que sim, né, cara? Pô, afinal, agora tem Gary Oldman como comissário. Puta merda, né? A mãe dele não é uma puta. Bom, abraço aqui também pro João Vitor, né, que ele... cuja feliz aqui pela série de terror favorita dele está voltando aí, o Pânico 4, e ele pediu pra saber quanto que vai rolar o Nerd Drops 29 parte 2. Cara, quando será, hein, Oliver? Cara, daqui pra frente ainda, daqui pra frente. Aquilo lá foi extrema necessidade e coincidentemente saiu um resultado muito legal. Apesar de corrido. O Skazinski, que tava com problema pra baixar o site, mas... Baixar o site? Descobriu que era... É, por isso que tava lento. É, realmente. Alguém manda abraço também ao Refux, falando... Pânico não era terrível? Mistura de terror com comédia? Foi engraçadão no dia, viu? E o RP Souza, que deu o esporro na gente nos comentários. Mas a gente agradece por você ter dado uma última chance para o Nerd Drops. Abraço aí pro Dak Snow, que tá falando sobre os roteiristas aqui do The Big Bang Theory, que eles estão perdidos e não sabem mais o que fazer com os personagens, né? E ele tá esperando uma melhora na série daqui pra frente. Bom, vamos ver, né? Esperança é a última que morre. Aí, cara, eu vou falar a real pra você, eu tô começando a ficar com raiva do Sheldon, velho. Pois é, né, cara? Na verdade, ele calcularia a esperança, né? E um abraço também pro Bruno Elias, que sabia que Farmville uma hora ia ser culpa de algum assassinato. Abraço pro Queiroz aqui, que mandou um comentário gigante sobre algumas especulações sobre o novo filme do The Dark Knight. Ele aqui cogitando que o filme pode ser muito bom. Por outro lado, o Capitão América, né, ele já acha que tá com cara de ser uma boa bosta, né, sem trollar de sacanagem. É uma certeza que ele tem desde a escalação do protagonista e ainda vai ser pior que Spirit. Cara, impossível. Bom, gente, esses foram os nossos comentários, os nossos e-mails. A gente agradece agradece todo mundo que tá se manifestando. Só último lembrete, pessoal da pesquisa premiada, retorne os e-mails pra gente anunciar bonitinho aí durante a semana e reforçar no próximo cast, hein? É isso aí, rapaziada. Bora pro cast, Oliver? Simbora! Cinema. E vamos aos destaques do cinema. Zac Efron pode ser Akira. Jeremy Renner pode ser o novo Snake Plissken. E Martin Sheen, Sally Field pode ser Tio Ben e Tia May no reboot de Homem-Aranha. Novo 007 já tem previsão de estreia. Ian McKellen não está confirmado para o Robin. Chegou mais um trailer do filme mais steampunk do ano, que é um novo gênero do cinema, steampunk, que é o filme aí do Zack Snyder, diretor de 300, Watchmen e... Qual que é o filme das corujas que eu sempre esqueço? A Lenda dos Guardiões. A Lenda dos Guardiões, filme marcante, por isso eu não lembro. A Lenda dos Zumbis Velozes. Ah, cara, mas pensa bem, o filme das corujas vale a pena. É mesmo? Vale a pena? E é isso aí, cara, o filme que mostra aí meninas... machas, vamos dizer assim, né? Não passa mais da imaginação da Baby Doll, né? Que é presa numa instituição depois de passar por momentos traumáticos com a fúria aí do seu malvado padrasto e a morte da sua mãe, até que ela encontra um mentor que a guia através da jornada que ela vai ter lá dentro, né? Ela é obrigada a viver um mundo dentro da cabeça dela e aí, resultado total, ela decide que Zack Snyder é o diretor dessa loucura toda que vocês veem no trailer que a gente vai deixar no post. Maluco, que doideira essa porra desse trailer. Ele me traz um monte de lembranças, assim, fragmentos de lembranças. É uma mistura de filme de sacanagem da Bandeirantes com Tank Girl, sabe? Exato. Puta, Tank Girl, né, cara? Tank Girl total, cara. Quando entra naquele mundo surreal da cabeça da menina, eu vi praticamente o Tank Girl ali naquela história. Tank Girl encontra Sexta Sexy, né, cara? Porra, Tank Girl na Sexta Sexy, isso ia ser maneiro, hein? Emanuele, com certeza, no elenco, né? Emanuele, Tank Girl na Sexta Sexy. Pô, você tá ficando cada vez melhor, hein? Bota meio arrastão, né? Pô, muito bom mesmo, olha. Tá aí, eu não sou muito fãzão do Zack Snyder, não, mas esse filme aqui, o tal do Sucker Punch, eu gostei. Tá prometendo. É, cara, porque ao contrário dos 300 de sunga, né, agora a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco de calcinha, né, cara? Então, pô, já... tava na hora, né? Tava na hora. O que mostra que o Zack Snyder tem uma tendência meio estranha, né? Macho peludo fedido 300 e mulher 5, é isso? Pois é, né, cara? E a única mulher que tira uma despeitada do caramba, né, cara? Puta! E detalhe, aquela era a rainha do filme dele, cara. A mulher do Leonidas, a Gorgon, né? Ah, tá! Lena Headley, nova Sarah Connor, que foi exterminada, né? Exatamente. É que o Sussi assistia também. Caramba, né? Não tem uma série que o Sussi assiste que não vai pro saco. Eu desisti daquela série quando eu vi a vocalista do Garbage se transformar no Mictório. Nossa! Você não precisava lembrar disso agora, não. Ô, imagem! Mas o nome da banda dela já diz tudo, né, cara? Enfim, né? Preciso falar mais? Pois é. Mas estávamos falando de Sucker Punch aqui. Porra, trailerzão do caramba, que mistura mais uma porrada de coisa, além dessas referências que eu falei. Tem um, não sei... Tem um quê? Até de Kikés ali no meio, né? Eu vi alguns movimentos da Lourinha ali no trailer que me lembraram muito a... Qual é o nome, gente? A garotinha lá de peruca roxa? Hit Girl. A Hit Girl, exatamente. A partir do momento de que toda a trama se passa na cabeça da menina, né? Que é um escape pra toda a doideira que tá na vida dela. Ou seja, as limitações aí pro Zack Snyder se perdem, né, cara? Então, não tem limite a doideira que ele pode colocar na tela. Agora, quando a fuga da sua mente é você ir para no mundo steampunk é porque você tá muito perturbado mesmo, né, velho? É porque sua mente tá todo vapor. vale lembrar, né, que steampunk, né, o gênero steampunk teve início, né, com o belíssimo filme James West, as loucas, loucas aventuras de James West. Exatamente, né, cara? De Will Smith. E por que não, né? Agora que eu me adentrei a essa vida de gamer, cara, eu sinto um pouco de influências aí de Fallout e BioShock, cara. Assim, o estilo visual do filme tá muito parecido com isso, cara. Total, total. Muito bom mesmo. Bom, o filme aqui é estrelado principalmente aqui pela Emily Browning, né? E o filme chega aí no dia 25 de março do ano de 2011. Reservem suas passagens. E falando em vídeo, também essa semana saiu um clipe, né, de Harry Potter e as Relíquias Mortais, da primeira parte, que chega agora dia 19 de novembro aos cinemas. Pô, e mostra, assim, tiroteio mágico, cara. Num botequinho, assim, no melhor estilo, sei lá, cães de aluguel. É, exatamente, cara. Sem auto-aim, né, pelo jeito. Sei, sem auto-aim, cara. Que eu me senti numa cena de Tarantino. Eu me senti num bang-bang. Eu só não entendi ainda por que essa necessidade que ainda tem de fazer os moleques falarem os feitiços. Ah, porque senão vai vir o fanboy falando: ih, ele não falou lavra-cadabra, não falou óculos-focos, não sei o quê, entendeu? Então, mas é porque, assim, se você for ver, a partir do sexto, se eu não me engano, o quinto ou sexto, os professores já ensinam a fazer a magia sem falar, só pensam e faz. É que depois que passou o tempo, foi lançado o iPhone, né, cara? Muito bom, cara. Esse Harry Potter promete, né? Eu nunca fui muito fã da franquia Harry Potter, não. Eu sempre assisti os filmes meio que por acidente. A galera se juntava: ah, vamos ver Harry Potter, legal, não sei o quê. Tá, então vamos. Os filmes sempre me agradavam, mas não passavam disso. Esse agora tá prometendo, né? Agora que eu assisti os seis por acidente, agora, porra, tem que ver o último, né? Caraca. Caramba, que belo engavetamento, né? Seis acidentes de uma vez, caramba. Ai, meu Deus do céu. Pois é, e como o último agora é duplo, agora vamos terminar essa merda de vez, né? É, agora é o único que eu tô empolgado pra ver, porque parece que tá emocionante. Troca essas varinhas aí por arma, por exemplo, na mão dessa galera. Pô, fica uma cena bem interessante, uma cena quase Tarantino, né? Pelo estrago que eles estão fazendo, cara, as varinhas são de calibre alto, velho. Eu acho que são daqueles arcade antigos, né? Que você tem que dar uma baixada pra dar um reload, né, cara? Total! Ah, cara, eu vou falar uma coisa assim, né? Pelo que eu não lembro dessa cena existir no livro, mas por aí eu já vou puxar outra coisa que eu tô achando muito interessante, assim, porque eles estão dando um pouco mais de emoção no primeiro filme, né, que conta, assim, a primeira parte do livro, e eu tô gostando pelo seguinte: a primeira parte do livro eu odiei, cara, era amorosa, sabe, devagar, sabe, ritmo chato, eu pensei, assim, duas ou três vezes em parar de ler, e eu tô vendo, pelo menos nos livros, os caras tão dando, assim, uma ênfase melhor em ação, em emoção. Eu tô achando que esse filme tem até tudo pra melhorar o livro, sabe? O que foi contado na primeira parte do livro. Será que vai ser dessas adaptações que o pessoal muda de um jeito que tende a melhorar a dinâmica do filme? Totalmente, porque eu tenho quase certeza que essa cena não existe no livro. Mas, cara, se eles fossem fazer igualzinho do livro, não ia dar pra assistir. Trocando em miúdos, Peter Jackson fez escola, né? Total. Total, total, cara. Pô, graças a Deus, ainda bem que venham mais adaptações boas assim desse jeito, cortando os musicais, cortando as receitas culinárias, cortando né? Pois. Por mim podia cortar até mesmo as frases mágicas aí, né? O abracadabra, a vala quinuva, ocus pocus, etc. Por mim podia cortar essa merda toda também. Só apontar e atirar já tá bom. Pois é, né, cara? Chegava o Balrog: cai dessa porra, dessa ponte. Ele recitou o curso inteiro que ele aprendeu dos Valar lá, um monte de coisa lá, pelo amor de Deus, cara. Ah, tem que bater o cajado no chão e dizer: tu não passa aqui nem por uma porrada, velho. E acabou, pronto. E não esquecer de colocar um paraquedas no cajado, né, velho? Seria de volta. Ah, cara, mas que nem o Ok Tok mencionou, cara, o Peter Jackson a gente tem que reconhecer, cara, porque ele cortou bastante coisa, porque o conceito do livro originalmente não dá pra se pôr em filme, né, O Senhor dos Anéis, e o cara, ele não só cortou, como acrescentou botou coisas que não existiam e ficou legal. E eu tô achando, cara, que a galera que tá aí adaptando os filmes do Harry Potter, principalmente, acho que os três últimos que foram, na minha opinião, foram até muito bons, cara. É, a galera tá fazendo isso. Tá cortando o que realmente não interessa. É, não que não interessa no livro, mas algo que só agrada no livro. Porque, afinal, como você tá lendo constantemente, a sua mente tá lá entretida. E no cinema isso daí não funciona, entendeu? Você tem que, tem que dar dinâmica na coisa, cara. Tem que ser algo imediata. Exatamente. E eu tenho sentido que nos últimos três filmes do Harry Potter, quatro filmes, né? Tem acontecido isso, cara. Achei bastante legal. É a famosa diferença entre mídias, né? Que a gente vem falando em vários programas e vários podcasts vem debatendo a respeito disso. E o pessoal que tá adaptando o Harry Potter pro cinema aprendeu isso, né? E compreendeu que a diferença de mídias existe. Não é tudo. Nem tudo é Sin City, que você pode simplesmente fazer copy-paste pra tela. Exatamente. É, o storyboard é a própria revista. Né? É, no caso do Sin City, sim. Né? Mas no Harry Potter, cara, se for um copy-paste do livro pra tela, só esse último livro vai ter o quê? Quatro partes de filme? Pelo amor de Deus, vai ser uma coisa insuportável. De quebra, o que ajudou bastante a franquia é o fato deles, eu já falei isso, de eles terem acompanhado o crescimento dos atores, né? E eles terem permanecido nos personagens. Tipo, não sofrer nenhuma troca de protagonista e coisa do tipo, né? É, e o mais importante é que os atores cresceram e não piraram de vez, né? Do tipo, o Daniel Radcliffe fazer um moicano raspar a cabeça. Qualquer merda do tipo, né? Já pensou o Harry Potter aparecendo com um puta moicano assim, parecendo Sid Vicious? Não. Mas isso daí você tem que ver, porque o Orlando Bloom começou assim no Senhor dos Anéis, né, cara? E o filme foi, porra, um clássico. É verdade. Lembrando que a direção é do David Yates e a estreia ocorre agora, dia 19 de novembro, estrelado por Daniel Radcliffe, Rupert Grint e a Emma Watson. E mais uma porrada de gente, inclusive trazendo aí o grande vilão, qual é o nome do cara mesmo, do personagem? Lord Voldemort. Lord Voldemort, o inominável. Aquele que não se pode pronunciar o nome. É, aí a gente inventa o nome de um monte de nome aí pra ele, né? Pé de cabra, capiroto. Piro pequeno. É, coisa ruim. O inarizável, né, cara? A Emma Watson já dá pra chamar de avestruz Watson, né, velho? Já tá... Tá crescidinha, né? Já. Ah, garoto. Bom, cara, é o podcast número 69, eu não posso escapar da piada canalha. Dá pra enfiar a cabeça? Agora pode, né? Agora pode? Na notícia você já tá segurando a varinha, né, velho? Fazer o quê? E o filme nem é censura 18, hein? Pois é, cara. Ah, depois desse programa é... É, fãs de Akira tremei. Zac Efron pode estrelar a adaptação hollywoodiana da grande animação de Katsuhiro Otomo. Cara, que medo dessa notícia, viu? É, no mínimo deve ser de outro filme. É, aqui. Ah! Pegadinha do malandro. Possível, velho, cara. Uma obra-prima do Katsuhiro Otomo, tanto no mangá como no anime, os caras me anunciar o Zac Efron, cara, como uma possibilidade pro papel do Kaneda, cara, que é um dos personagens Kaneda, meu amigo, é centrais, verdade. Né, cara? Como assim, né, cara? Não, eu não como assim, não. Eu não como assim, minha sabe? Não como de jeito nenhum. Eu cara. Tava tomando fôlego pra piada, não deu tempo. Cara, mas não, será que o pessoal não aprendeu que Zac Efron não dá pra estrelar um filme? Não, Zac Efron dá. Zac Efron dá, deve dar pra qualquer coisa, né, cara? O nego não assistiu. Será que ninguém assistiu o Speed Racer, não? Pois é. Ah, Hot Wheels, o filme? O grande filme, cara. A Matheus deve ter ficado felicíssima com aquilo. Com certeza, cara. Tu definiu. Olha, era a palavra que faltava pra gente definir Speed Racer nos cinemas, cara. E aí, no segundo Oliver, Scott Pilgrim é o Speed Racer sem carros. Exato. Pô, perfeito. Ou Hot Wheels sem pista. Pode ser também, cara. E sem rumo também. É o filme de pancadaria sem macho, né, velho? E pode ser um filme de pancadaria sem macho aqui também, no filme do Akira, né? Como a gente estava falando, o Zac Efron tá escalado, ou talvez, ou existem boatos de que ele será escalado para fazer o Kaneda. E aí, esse não é também o primeiro boato que surge aí a respeito do elenco. Alguns suspeitavam também o envolvimento do Leonardo DiCaprio, da produtora do Leonardo DiCaprio, indicando que ele que seria o protagonista, apesar de já ser muito velho pro papel também. É, ele tem um pequeno problema de não ser asiático, pô. Ela se passa na Nova Tóquio, velho. Tu não pode enfiar o Leonardo DiCaprio lá, caralho. Ah, e outra, Leonardo DiCaprio e também tinha o Joseph Gordon-Levitt como Tetsuo. Agora, se você colocar o Zac Efron como protagonista, vai colocar quem como Tetsuo, se não for o Levitt? Vai ser o Justin Bieber? Justin Bieber, ele tem uma certa moral aqui. A gente vê, falando nisso, sobe a música aí. Citação obrigatória de Justin Bieber no programa, é isso? Isso, é. A gente tem uma cota que faz tempo que não tava sendo cumprida. E quando o Sussi entra, tem que ter a cota obrigatória de Cavaleiro do Zodíaco. Exatamente. Muito bom. Que, aliás, o Zac Efron servia pra ser o Ceia, né? É, afinal, a Ceia todo mundo come no Natal, né, cara? Olha aí. E o que sobra vai o resto do ano, né? Mas você sabe quem eu enxergava, cara, como Kaneda? Eu acho, depois de ter visto o Ninja Assassino, aquele Rain, por algum acaso tá em Speed Racer também, eu achei ele uma ótima pedida pro papel do Kaneda, cara, na minha opinião. Eu tô lembrando dele do Speed Racer, cara. Pode ser. O meu problema é que, lembrando do Hot Wheels, o filme... Mas o Rain não é japonês, não. O Rain é coreano. É coreano, é coreano. Ah, mas foda-se. Ah, maluco, pra mim é tudo olho puxado. Vocês me desculpem aí, os japoneses, os chineses, mas eu não consigo ver muita diferença, não. Lembrando que o live action de Akira vai ser dirigido pelos diretores de Do Inferno, os gêmeos Allen e Albert Hughes. O filme ainda não tem cronograma definido, mas o roteiro mais recente escrito é de autoria de Mark Fergus e Hawk Hotsby, creditados tanto em Homem de Ferro quanto em Filhos da Esperança. É, cara, pra escalar Zac Efron, tem que ser diretor e saído do inferno mesmo, né, velho? Bem, o site Bloody Disgusting, né, tá dizendo aí que o ator Jeremy Renner, que esteve aí no filme ganhador do Oscar Guerra ao Terror, tá sendo cotado pra ser o Snake Plissken no remake aí do Fuga de Nova York, né. Anteriormente tinha sido falado que o Timothy Olyphant, né, o Hitman, era que seria o protagonista, mas por enquanto não há nada definido, né. A versão mais recente do roteiro é do Alan Loeb, né, Quebrando a Banca e Wall Street 2, e conta, né, a história do ex-condenado, de um condenado pela justiça e ex-herói de guerra que é mandado pra Manhattan, né, que é uma prisão futurista e destruída, para resgatar o presidente dos Estados Unidos que estava no avião que foi derrubado por terroristas que estavam ali na cidade-prisão. Né? Agora, vamos falar a verdade. O Jeremy Renner tá querendo brigar com o Sam Worthington, é isso? É, mas ele tá querendo brigar em termos, né? Porque até então ele só estrelou um blockbuster até agora, o resto é tudo promessa. Apesar de ele já estar definitivo aí no Missão Impossível, né? Eu não sei, eu não vejo muito a pinta de herói assim, mas apesar que o Kurt Russell também era meio magrelo e tal, mas ele tinha uns mullets responsa, né? E tá cotado pra fazer esse filme. Vai fazer o filme lá do João e Maria Motherfucker. Sério? Oh, o cara vai ser ainda o Gavião Arqueiro do... Vingadores. Puta, Vingadores. Vingadores. Que é o único que ele tá confirmado até agora. É, não, ele tá confirmado no Missão Impossível também, né, cara? Que ele é a possibilidade de substituição do Tom Cruise na franquia, cara. Que é uma idiotice, né? Mas tudo bem. É, o currículo do cara é cheio de perhaps, né? Cara, você tem o Sawyer no elenco, você não põe esse cara como protagonista nem a pau. O Sawyer vai dar um gol. Lá vai roubar o papel dele. Vai dar um long con. É, um long con. Agora, seriamente, é preciso um remake de Fuga de Nova York? Eu acho que não, cara. Remake não. Eu faria outro episódio da franquia, cara. Porque eu acho os filmes super toscos, cara, mas ao mesmo tempo muito divertidos. Pô, divertidíssimo, cara. Eu acho que ninguém vai conseguir fazer um canastrão tão bom quanto o Kurt Russell naqueles filmes. O cara que consegue desligar o mundo inteiro, né? Pariu, não é? Não é pra qualquer um, não. Ele faz uma perseguição no meio da cidade com uma prancha de surf atrás de um Cadillac, de um capanga, de um Che Guevara genérico. Isso que é foda, né, cara? Ele ainda fica babando o ovo aí dos valentinhos de hoje em dia. Porra, vamos ver Fuga de Nova York original, galera. Eu queria muito ter visto o Kurt Russell lá no filme dos Mercenários. Pois é, né, cara? Faltou. Ficou faltando. Mas... Eu queria ver Kurt Russell, eu queria ver Wesley Snipes. Pô, ficou faltando. Acho que tem um elenco muito maneiro que poderia entrar pro Mercenários 2. Aí, Sly, fica a dica, hein? E a gente nem cobra por isso. A gente não tá cobrando por nada de uma vez. O programa 69 tá saindo de graça, né? Bom, e anunciado para o reboot do Homem-Aranha, mais duas escalações aí para o elenco. São elas a comediante Sally Field, a veterana Sally Field, e o nada menos veterano também, Charlie Sheen, não, é Martin Sheen, que ficou conhecido aí lá atrás, né, por Apocalipse Now, e marcou bastante nas telinhas aí pela série The West Wing. Como já anunciado também, eles estarão ao lado aí do Andrew Garfield, né, que foi escalado como novo Homem-Aranha, e vão estar estrelando ao lado de Emma Stone, que vai ser a Gwen Stacy, Reese Iphons confirmado como Lagarto. Bom, apesar que são dois putas de atores, né, cara, mas são papéis aí que eu acredito que, por mais que sejam importantes na história do Homem-Aranha, vão ter pouca ênfase no filme, né? A pergunta que não quer calar: alguém aguenta ver o tio Ben morrer de novo? E o erro de pronúncia do Oliver quase já entrega o título, né, do Homem-Aranha, né? Porque se em vez de Martin Sheen fosse Charlie Sheen, ia chamar Two and a Half Spider-Man, né? Pode ser, né, cara? Pô, Half Spider-Man, né? Literalmente, né, cara? Bom, chegando na mesa do estúdio Nerdrops, um guizão no meio da notícia do Homem-Aranha presentes. Deu problema no elevador, por isso que eu demorei. Não é de se duvidar, né? Pois é. Eu já falei que essa história de escritório no 46º andar não ia dar certo. O elevador é 25 pessoas ou 700 quilos, velho? Pesou. Fudeu, né? Sabe que na Etiópia é o contrário, né? São 250 quilos ou 700 pessoas, né? vamos lá. Bom, quem? Alguém tem coisa pra comentar aí? Cara, Martin Sheen como Ben Parker. Além da presença presidenciável aqui, pô, eu acho um desperdício de personagem. Eu acho um desperdício de ator, cara. O cara vai morrer nos primeiros 15 minutos do filme, na primeira meia hora do filme, é isso mesmo? É nada. Se tiver uma sequência com mais 8 filmes, ele vai fazer flashback até... Que pariu, será que ele vai virar fantasminha igual o pai do Dexter? Ah, bom, achei que fosse um pai Jedi, né, velho? Parece que azul. Tio Ben, o fantasminha camarada? Não, não! É tio Ben Kenobi, né? Pode ser menor a participação dele, né, cara? Se o flashback for logo no início do filme, né? Caraca, o Martin Sheen só vai ser uma leve lembrança. Nas páginas. A participação dele vai ser um tiro, né, cara? Puta merda. Tiro e queda, né, meu? Agora, ainda pelo menos a Sally Field vai ter uma participação maior, né? Não sei qual maior vai ser, mas ela ainda vai aparecer um pouquinho mais. A Tia May, pelo menos a última senhora, que eu não lembro o nome que fez, a Tia May, ela sempre deu aquele toque cômico, né, cara? E a Sally Field, né? Pô, ela tem um potencial pra isso, né, cara? Você acha que ela faz um toque cômico na parada? Sim, ela brinca com o Peter Parker, dá umas brincas, é coisa bem sutil, né, cara? Mas eu acho mais que ela é aquela senhora que dá lição de vó mesmo, sabe? Bate com o guarda-chuva na cabeça. É, desce. Não tipo, esquece tá com a casaco, meu filho. Né? Fora o fato dela ter um ataque cardíaco a cada 5 páginas. Bom, dizem que a MGM anda meio mal das pernas, né? Isso tem se desenvolver como um fato, porque o 23º filme do 007 já tá começando a mudar de data. Segundo a Bloomberg, pode ser que o filme novo do 007 chegue em novembro de 2012 e outros longas vão sair a cada 2 anos depois disso. A MGM deterá 50% do James Bond 23 e um parceiro de investimento vai ter os direitos sobre a outra metade. A partir deste ponto, como os prometidos filmes em 2014 e 2016, aí Copa Olimpíadas, a MGM já quer financiar os longas por completo. Bom, de acordo com algumas especulações aí, não sei se vai ser possível. É provável que o diretor Sam Mendes e o Daniel Craig, né, ainda continuem envolvidos. Atual filme que vai sair, o Bond 23, já tem o roteiro pronto e vai ser escrito pelos veteranos Neil Purvis e Robert Wade, ao lado de Peter Morgan. Ô, Oliver, vai ter que esperar um pouquinho agora pra você comprar, cara. Pois é, né, cara, agora... Quem sabe a próxima vez eu já compro em Blu-ray, apesar que toda a franquia já tá disponível em Blu-ray, né, cara? Já pega a pré-venda de 2014, 2016, então. Mas nada melhor, né, cara, do que um filme de ação ser monitorado pela Bloomberg, né, que monitora as ações, né, cara? Isso daí é pra ver se a MGM não sai dos eixos de novo, né, cara? É tipo a Bloomberg que definiu quantas mortes tem no Rambo 4? Eles liberaram uma lista, né? Mortes por facada, mortes por tiro, mortes por enforcamento, afogamento, aí tá lá, no final de toda a franquia. Cenas de sexo, zero. Certeza que foi a Bloomberg especializada nisso, né, cara? Fazer tabela no Excel deve ser com eles mesmo. Eu já diria o contrário, né? Afinal, pô, o Rambo fodeu muita gente lá, né, cara? Há 4 filmes fodendo geral. Agora, pô, próximo filme do 007, só daqui a 2 anos, acho que um hiato maior que esse, só da época que tava o Timothy Dalton e que entrou o Pierce Brosnan, né, cara? Que reanimou a série aí com o GoldenEye, né? Um hiato maior que esse, só o Fúria de Titãs, né, cara? A gente tem enormes hiatos gigantes agora, né? Indiana Jones, tem... Chaplin. Download. Bom, e lembrando também que os roteiristas aqui, o Neil Purves e Robert Wade, eles escreveram aquele Frost Nixon. Grande Frost Nixon, muito bom. Filme muito bom. É, e o Michael Sheen vai ser o novo vilão aí do Bond 23. Pelo menos é o que anda, né, se rumorizando aí nessas últimas notícias. Não sou eu que não vê necessidade nenhuma em fazer um James Bond 23? Só eu que não vejo necessidade nenhuma em fazer um James Bond 3? Só eu não vejo necessidade de ter tido o Quantum of Solace? Mas olha só, você assistiu uma vez, eu imagino. Pra nunca mais. Pois é, cara. Eu também tive a impressão de ser um filme que tem alguma dinâmica bem longe do Cassino Royale, que foi um puta de um filme. Pelo menos grande maioria de quem é fã e quem não é também gostou. Cara, eu conferi no DVD. Eu comprei, afinal, sou colecionador da franquia. Certo. Eu gostei e muito, velho. Eu tive uma segunda opinião depois que eu vi novamente o filme, cara. É mesmo? É, eu achei ele realmente muito fraco na primeira vez que eu vi, cara. Mas, pô, conferindo em DVD depois, cara, pô, eu achei o filme demais, cara. E muito, e novamente, cenas de ação poderosíssimas, velho. Nada muito, assim, Zack Snyder da vida, sabe? Um negócio isso muito é bom. Brutal, visceral, real mesmo. Ah, tá, ok. Bom, como eu concordo com o Oliver Pérez, vou dar mais uma segunda chance para o Quantum of Solace. Vou conferir isso direito, então. Afinal, né, já deram 23 chances, porque você não pode dar uma segunda, né? Por que não? Bom, é isso aí, o Hobbit poderia estar indo muito bem, né, andando, caminhando muito bem, apesar de suas pernas curtas, enfim, escalado vários anões já para os papéis aí, obviamente dos anões, né. Sacanagem, cara, que anão escalado. Porque cada anão tem uma média de 2,15 metros. Pois é, né, cara, o ator que fez o Gimli, cara, ele era o mais alto do elenco, velho, pra você ter ideia, cara. Que isso? Mais alto até que o Zen, cara. Falaram que o Zentes era só o p*** dele, né? Porra! Mas botava p*** pra fora naquela guerra, né? E os hobbits eram verruga de saco. Os hobbits eram realmente uns pentelhos, né, velho? Bom, é isso aí, gente. Falando em Hobbit, né, apesar de tudo de bom que tá acontecendo e aparentemente o sindicato ter abortado aquele boicote contra o filme por inúmeras razões, quem não confirma o papel de Gandalf agora é o cara que imortalizou o papel na obra-prima do Peter Jackson, Ian McKellen. É, o cara que não oficializa o papel de Gandalf é o Gandalf. Pois é, porra. Bom, peraí, e aquela camisa que ele apareceu? Eu sou Gandalf e Magneto, e você? Agora ele vai dar pra trás assim? Ah, dá. Ele dá. Sem sombra de dúvida. É porque ele tem uma atração forte na varinha, entendeu? Magneto, Gandalf, entendeu? Entendeu? Uma atração na vara, né? Cara, mas é... Assim, eu acredito que ele deva fechar assim. Deve estar fazendo doce agora, de tanto que fizeram ele esperar, por causa dos problemas todos da MGM, com a situação financeira dos estúdios e tal. E agora que eles estão, né, com uma proposta nova... Pô, o Ian McKellen, cara, ele tá naquela situação que é a mesma coisa com o Hugh Jackman, né? O cara é o Wolverine e o Ian McKellen, ele é o Gandalf, né, cara? A gente não consegue ver outro atualmente. Não dá, né, cara? É o senhor Gandalf. Como ele é do Dumbledore também, né? Eu concordo com o Ian McKellen, cara. Eu sou obrigado a concordar. Essa porra tá punhetando há 300 anos. Acho que até eu, se tivesse no lugar dele, esperando. Tipo, ah, cara, porra. Até vocês definirem, eu já renasci umas duas vezes. Já passei umas duas encarnações. Não, valeu. Porra, vou tocar minha vida. O que eu acho foda, cara, é que depois de você ver 3 filmes de uma franquia, que cada um tem mais de 3 horas aí, você ganha você simpatiza com o cara e o personagem, né? Então fica realmente difícil de ver outro cara no papel. Ainda mais eu que tô com as edições estendidas agora aqui, filmes de 4 horas, né? Deixar o quadrado, velho. Então... Pô, tu não sai mais de casa, né? Não, eu por enquanto não consegui ver todos os extras da Sociedade do Anel, cara. Pô, somando tudo, dá quanto tempo de filme? Ah, cara, agora com as edições estendidas, eu acho que deva beirar 10, né? Não, mais de 10, porque é o seguinte, se a gente... Cada tiver 4, são 12 horas de filme. Mas é o seguinte, o Retorno do Rei, se eu não me engano, ele tem 3 horas e 40, e isso o que foi no cinema. A versão estendida tem mais 48 minutos. minutos, velho. Porra, pra que isso tudo? Me explica. Pois é, mas é o seguinte, eu acho assim, as edições estendidas, cara, eu acho um material, assim, muito pra um público específico. Eu acho que só quem leu os três livros e as demais obras lá do Tolkien, eu acho que é o que vai estar interessado. É o meu caso, por exemplo. Eu sou a favor, sim, de sempre que se lançar um filme do gênero, ser exatamente como as edições originais chegaram. Uma porrada de coisa cortada, porque por mais que eu goste das cenas extras e tal, eu reconheço, cara, que ela dá uma cortada na dinâmica do filme, entendeu? E realmente eu desaprovaria uma parada dessa, pô, ir pro cinema, sabe, totalmente sem cortes, que nem... Sem cortes não, né? Sofreu ainda vários cortes. Sem cortes não, pelo amor de Deus. Os únicos que não gostaram dos cortes foi os entes, né, cara? Deixa eu perguntar, o DVD estendido tem intervalo? Não tem. O DVD do Ben-Hur tem. Tem mesmo? Tem. Tem lá, Intermission. Intermission, caralho. Olha só. Puta que pariu, cara. Ben-Hur é um dos filmes, acho que até maior que o Retorno do Rei, cara. É um filme que se eu fosse produtor de TV, eu dividiria ele e transformaria em minissérie, cara. Pô, cara, Ben-Hur na mão da HBO, hein? Ficaria bacana. Ah, bacana, cara. Alô, HBO, anota essa ideia. Isso daí. Passa nossa conta aí, Guizão. Apesar que a gente vai precisar do DeLorean emprestado, o filme é velho, viu? É velho. Televisão. Depois de vários meses de publicidade, dava pra imaginar que o The Walking Dead ia ter algum sucesso, né? Mas a AMC, que é a produtora da série, não achou que ia ser uma coisa absurda como foi. Foram 5,3 milhões de audiência na estreia, às 10 horas da noite do dia 31 de outubro, que foi a estreia lá no ZEWA, ou como diz o Borá, USNA. A maior audiência numa estreia de TV a cabo de 2010. Logo em seguida, às 11h30 da noite, a AMC reprisou o episódio e conseguiu a absurda marca de 8,1 milhões de telespectadores, ou seja, esses 5,3 milhões que assistiram, os que tiveram amigos, chamaram os amigos pra assistir, e deu pra 8,1 milhões. Peraí. Pô, deu pra caramba, hein? Eu ia falar, mas... Mais que o Ian McKellen, velho. Morra de inveja, Ian McKellen. Que o anel do Ian McKellen já tá largo, né? Isso sem contar a galera que baixou o episódio por fora, que vazou, né? Que vazou algumas semanas antes. Não. Alguns dias antes, não foi quem isso? Quem fez? Quem? Aponta, fala o nome. Fala o nome desse... A AMC, lembrando, né, além do Walking Dead, ela é produtora de Mad Men e Breaking Bad, que também são séries muito elogiadas. A Fox, aqui no Brasil, né, na estreia do dia 2 de novembro, acabou picotando alguns minutos da série aí. Ela tinha 66 minutos no original e acabou tendo 56 minutos, incluindo os comerciais. O que fez muita gente ficar p*** da vida e correr baixar a versão original, né? O que é muito engraçado, porque todas essas pessoas que assistiram o episódio na Fox certamente assistiram o episódio baixado também, né? Cara, todo mundo quer ver o zumbi inteiro, né? Ou não? Ou não, eu gostei de ver aquela que era só metade. Cara, mas independente disso, foi um puta primeiro episódio, viu? Cara, o melhor, como diz a minha namorada, cara, Carol, pra ela foi esse primeiro episódio, o piloto do Walking Dead foi melhor que todos os filmes de zumbi juntos que eu mostrei pra ela até hoje. Eu assino embaixo, cara, eu assino embaixo. Pô. O que eu achei mais legal é o Guizão se frisando, a minha namorada Carol. Ele ficou com medo. Tem que deixar claro, tem que deixar claro. Qual delas, né? E o que vocês acharam? Você, Oliver. Cara, que certamente assistiu pela Fox. Com certeza. Cara, eu achei só sem sentido o pessoal reclamar da porra dos créditos, que o pessoal cortou pros comerciais, né, e dizem eles que não sabia se iria continuar o episódio ou não, e quando voltou ao ar a série, ela foi pros créditos. A Fox sempre fez isso, cara, eu lembro porque eu acompanhava algumas séries como Arquivo X, Os Pistoleiros Solitários lá, cara, sempre teve essa porra desses comerciais depois dos créditos, cara, eu não acho que... Simpsons direto. Pô, exato, cara. Até hoje, Simpsons, né? Direto. Eu não vi isso daí como um argumento de peso pra reclamar da série. Agora, obviamente, cara, você cortar um episódio piloto de uma série que já vem prometendo antes do seu lançamento, entendeu? Ainda mais pro pessoal que priorizou assistir na televisão, cara, no lançamento, esperou pra assistir, pra ver a parada em uma boa qualidade, bem legendada, sabe? Cara... Bem dublada, na verdade, né? Não, legendado. É isso que eu ia perguntar. Foi dublado ou legendado? dado na Fox? Foi das duas maneiras, se eu não me engano, né? Porque quem optou pelo som... Na Fox HD, né? Isso. Na Fox HD. Quem optou pelo som original lá, as legendas estavam fora de sincronia. Quer dizer, desculpa, gente, mas, porra, a galera quer dar prestígio pra emissora, né? Não vão baixar. Tem gente que pô, vamos lá, vamos dar prestígio, não vão baixar, vão assistir direto da televisão, não sei o quê. Aí os caras me fazem isso, mutilam a série e ainda coloca dublado, que é um negócio que o Walk Talk tá bom nos trocadilhos. Eles mutilam a série, fizeram bastante nessa. Não, sacanagem, cara. Tá pedindo pra gente chegar ali, bater na casa do senhor John Torrent e pedir um Walking Dead expresso, né? Cara, na verdade, eu vou falar que eu não me arrependo de ter assistido ele online, velho, porque eu ia ficar muito nervoso. Não, eu também não me arrependo, não. Eu curti muito. A série é tensa para caramba, né? Assim, com ausência de música, não sei se vocês perceberam isso, ausência de trilha sonora em muitos momentos, pô, deixou um clima extremamente tenso, que eu não sei se funcionaria tendo algum corte que a Fox deve ter feito, que vocês estão falando zero. Eu, ainda bem que não assisti pela televisão. Cara, uma parte que me deu um frio na espinha, velho, é a parte quando ele desperta no hospital, o Rick, não do Nowloading, o Rick... O Grimes. O Rick Grimes? O Rick do Nowloading não tá na altura pra um papel desse, né, Guizão? Não, não tem. Bom, brincadeirinha, viu, Rick? Beijo. Mas, enfim, a cena dele, ele chegando perto daquela porta com correntes escrito mortos dentro, cara, aquela parte foi realmente de arrepiar, cara. Assim, os quadrinhos passaram isso muito bem pra gente já, né? Então, a fonte é muito boa. Então, não tem jeito, assim, pô, é difícil você conseguir estragar com Frank Darabont na produção da série, sabe? Essa adaptação, cara. Então, e você vê que legal, por exemplo, que quando você vê que o cara que desenvolveu tá junto na produção, né? Pra mim, as três melhores cenas, talvez as quatro melhores cenas do filme, do episódio, não tem no quadrinho. Pois é, né, cara? Aquela parte do Don't Open... Eu não li o quadrinho. Quais cenas seriam essas? Aquela parte que tem a porta Don't Open, Dead Inside, não tem no quadrinho, porque ele abre a porta mesmo e encontra um monte de zumbi lá dentro, o zumbi acaba passando por cima dele. Isso, verdade. A parte que ele desce as escadas naquela escuridão absurda, só com fósforo. Aquela puta absurdo aquilo. E a terceira é a hora que ele vai se matar, cara, embaixo do tanque e ver o buraco no tanque entra, velho. Pô, aquelas três cenas. Exatamente, né, cara? Você achou, porra. Te faz acreditar por um breve momento, mesmo você sabendo que ele não vai se matar, que ele vai se matar, né, cara? Cara, é impressionante. O ator é muito bom também, cara. A gente tem que reconhecer que a série não é só um acerto em termos de produção e até data de lançamento. A única que cagou foi a Fox do Brasil. Isso daí... Não. Todas as Fox. A de Portugal também cagou. Mas de Portugal a gente já tava esperando, foram, né? Todas. Certeza que pegou da Fox Portugal. Mas eu, há um tempo atrás, eu tinha falado que esse seriado era bom. Mas tinha que esperar sair, né? Que já viu, né, Su? Seriado que você gosta, né? Ou... já sabe como acaba, né? Mas esse seriado aqui é foda, cara. Ele vai voltar dos mortos, né, velho? Não, não é fácil, não. Nem que seja pela metade. Ou rastejando. Cara, aquilo é foda demais. Nossa, cara, muito que trabalho bem feito. Eu acho, cara, que eles chamaram aquele tanque, velho. Aquele tanque não tem nem no quadrinho. Não passa nem perto do quadrinho, cara. Aquele tanque, mas, mano, ficou animal, velho. O cara dentro daquele tanque. Não, e o seguinte, o cara entra no tanque e você só fica de olho no soldado morto do lado. Ah, mas não tem nem como, né, velho? Pô, que agonia, Lazarinho. Cara, eu falei, não, cara, pô, tu tá ignorando as regras, velho. Tiro na cabeça. Double tap, porra. Ah, não, quando o cara entrou ali, eu já sabia que aquele cara ia se mexer em algum momento. Óbvio. Pô. Né, mas o cara demorou e ficou naquela tensão, caraca. Será que o cara é só cadáver ou é zumbi? É cadáver ou é zumbi? Eu assisti esse... Então, sabe qual que é o problema? É que você leu os quadrinhos ou não? Não, não li os quadrinhos. Então, porque se você leu os quadrinhos, cara, você não tem dúvida se o cara é cadáver ou é zumbi. É, porque nos quadrinhos não é transmitido pela mordida. Quer dizer, não é só transmitido pela mordida. Você morreu... Não é transmitido pela mordida. É sim. A mordida só infectou e você morre mais rápido. Não, tudo bem, mas você volta como zumbi. Vai ser uma consequência você voltar como zumbi também. Mas, se você morre de ataque cardíaco, você volta, entendeu? Quer dizer, não tem jeito. Morreu, virou zumbi. Morreu, fudeu. Exato. Nos quadrinhos, vou mandar um spoiler dos quadrinhos aqui. A filha de um dos caras se mata, velho, com um tiro, sabe? Ela se mata com um tiro e ela volta zumbi, sabe? Com tiro ou ela corta os pulsos? Não, ela se mata com um tiro com o namorado. estourado lá na série. Ah, é verdade, é. Quer dizer, e até agora ninguém sabe, nem nos quadrinhos. O episódio, claro, começou agora, é piloto. Não, é óbvio que ninguém vai saber de nada. Mas nos quadrinhos, já foi revelada a causa dessa história aí de por quê, o que, que aconteceu com o mundo pra todo mundo virar zumbi desse jeito? Não, isso daí não explica. Então, né, pra todo mundo que falou que a Tertin, a gostosa Tertin, ia sair do seriado House, tome esse tapa na cara. Ela disse que vai voltar agora pro final da sétima temporada, que isso já tava acertado. O motivo dela ter se afastado da série foram vários convites pra cinema. Por conta disso, ela se afastou. Inclusive, em uma nota, ela diz que o público vai descobrir pra onde a Tertin foi, que ela acha a própria Olivia Wilde acha que é um progresso bem interessante pra ela, e ela tem passado por bastante coisa. Ela tem Huntington, ela tem um tumor no cérebro e ficou... aqui ela falou um monte de bosta, vamos ver. Ela é sexualmente ambígua, isso é importante frisar. Voltou só por causa... no podcast 69. Voltou só por causa da bengala do House? Na verdade, não. Ela voltou porque o House vai contratar uma mina aí de, tipo, jailbait, sabe? E aí eu acho... A 14. A Catuja é. A 171. Mas é isso. Ela vai voltar e. Bom, ela. Puta. Assim, não tinha segredo, cara. O nome dela tá aparecendo no crédito final. O último nome é o dela, sabe? Então, David Shore nunca ia tirar ela. Ainda mais que é uma atriz em ascensão agora. Só sai mesmo se quiser sair. Era de se esperar que ela voltasse aí pro final da série, né? Porque afinal ela saiu. A personagem saiu com uma. Com a história um tanto quanto marcante, né? Aquela tal doença que degenera o, sei lá, o sistema nervoso, se não me engano, né? Cancro mole. Isso tem que ter um final. Tem... Cancro mole. Linfogranuloma venéreo. Tuberculé pra cancerosa, qualquer merda desse tipo aí, né? Então, tinha que dar um final pra essa história, né? Foi fazer... Ela tinha que... Foi fazer programa com o Zagallo, né, velho? Pô, programa com o Zagallo tem 13 letras? Não sei, não. Bom, mas é isso. House volta aí do breve recesso aí por conta da temporada de beisebol nos Estados Unidos. E na... Roubaram a bengala dele pra fazer os... pra bater nas bolas? O que foi? Tô jogando taco, né? E na data de estreia desse podcast, o Nerdrop 69, House retorna com um episódio novo. Pô, tava na hora, hein? Ele tá passando que canal na TV a cabo? Fox? Universal. Aqui no Universal, né? É porque se fosse na Fox, era cadeira de roda, né? Amputação direto. And he said one word to me and that was dead. Quadrinhos. A revista Wired, né, procurou o escritor Grant Morrison para ele falar sobre os rumos bombásticos, né, que ele está dando aí para as histórias do Batman. Bem, eu não vou contar spoilers aqui, né, mas surpreendentemente, né, ele, em vez de falar que teve alguma inspiração em quadrinhos para escrever isso aí, ele disse que ele simplesmente se baseou num jogo, né, o Batman Arkham Asylum, dizendo que o jogo era muito envolvente, o Paul Dini tinha concebido de uma maneira muito interessante, né, e quando ele jogou ele se sentiu como se ele fosse o Batman. Batman, né? Então ele fala isso aí, que o Batman Inc., né, que é o título que ele tá lançando agora, é sobre isso. O Batman Inc. tem um estúdio de tatuagem em Miami, né, gente? Em Gotham. Que porra, mano. Então ele tá falando que o Batman Inc. é sobre isso, né, que todos podemos ser o Batman se quisermos. E, é sobre o eu achei assim, meio forçado, né, cara, você colocar... Mas Batman Incorporated? Não, na verdade, cara, o que ele falou é que o Batman retorna da morte, ele conta que tá vivo, porque eu vou contar... Spoiler nesse episódio, entendeu? Ele volta da morte, né? Fala que ele é o principal investidor do Batman, o Bruce Wayne, entendeu? O Bruce Wayne chega e fala, vocês acham que o Batman é rico, não sei sei o quê. Não, eu que invisto em toda a tecnologia dele. Então, com a grana da corporação Wayne, ele consegue criar Batman na China, na Rússia. Ou seja, ele vai abrir franquia pra puta que pariu, e aí vai cair a qualidade do Batman, entendeu? Vai ter um sanduíche também, né? É que porra, Batman. Caralho. Tudo pra juntar grana, né, velho? É, e o Robin vai estar no meio? Não, igual a transição Robin... vai ficar o Dick Grayson, né? Como o Batman. Como o Batman, né? E o... eu acho que o Tim Drake vai ser o Robin vermelho. O Batman, ele tá abrindo franquia que nem McDonald's, é isso? Mas foi exatamente. Por isso que eu falei que ele vai ter um sanduíche chamado Mac Porra, Batman. Nossa, que merda, velho. Aí, ele devia ter se inspirado no Batman, no Arkham Asylum, no game mesmo, e parado por aí, né, cara? É. Então, só no visual, não me lembro, né, de muita coisa assim, né, no jogo. Eu tô tentando buscar um nexo nisso até agora, cara. Não tem nada a ver com o que ele falou. Esse povo, né, mete numas drogas muito pesadas, cara. Não, é, ele mete. Só uma perguntinha aqui. Foi que teve essa ideia mesmo? Grant Morrison? Muito obrigado. Era só isso que eu queria saber. Muito obrigado. Dá até ver, meritíssimo. Nada como The Doors, né, cara? Outras dorgas também. Só que esse daqui, ele tá fechando as portas do Batman, né, cara? Tá querendo foder com tudo, cara. Pô, velho, mas, assim, eu não entendi, né, cara? Porque o jogo é uma das coisas, assim, que ele põe um sentido nesse Batman nos quadrinhos, porque é o Batman totalmente original, né? Com a roupa cinza e tudo mais, cara. E você vê que pelos detalhes da roupa, não é simplesmente uma lycra, né? Mas, ao mesmo tempo, ele permanece no fiel e ele põe aquele... a faceta mais investigativa no jogo e tal, só pra não deixar o Batman porradeiro simplesmente, né? E não, cara, o cara pega, né, simplesmente usa como base e sai viajando, cara, porra. Mas vai entender, cara, eu ainda não consigo entender. Ideias do Grant Morrison, eu demoro alguns dias pra conseguir assimilar, pra conseguir entender. Ele também, só que no caso aí, ele falou usar a ideia e quando ele assimilou já era tarde. Quando ele viu que era uma merda, a revista já tava publicada, né? Sim. É, típico. Muito obrigado, Grant Morrison, porra, por mais essa ideia maluca. Miscelânea. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like E nessa semana tivemos mais uma notícia do Viagra Super, né? Que é o azulão, ou não. Pra quem não sabe, alguns anos atrás, Tim Burton quase dirigiu uma porra de uma franquia do Super-Homem. Alguns anos e atrás, velho. Ou demais, né, cara? Quantos anos foi isso? Anos atrás, você não entendeu, porra? Eu tenho que... Ah, tá. Então, alguns anos atrás, Tim Burton quase dirigiu uma franquia do Super-Homem, e quem ia ser o ator principal era o aficionado por quadrinhos pelo Super-Homem, o nosso querido Nicolas Cage. E, cara, por incrível que pareça, o Super-Homem, cara, ele tá parecido com o Batman do Michael Schumacher. Puta, qual que é o nome do filho da puta? Michael Schumacher. O Michael Schumacher, cara. E... Joe Schumacher. Joe... Deu bandeirada agora o Guizão, velho. Então, mas olha só, cara. Essa notícia aqui, tá saindo umas imagens de alguns estudos do que seria alguma roupa do Superman. Não que seja necessariamente a roupa principal do Superman, entendeu? Pode ser alguma coisa mais, assim, mais cara de Krypton, uma roupa alienígena e tal, que fica nele. Não precisa ser necessariamente o que iria substituir, por algum acaso, o uniforme azul. Mas, assim, o conceito, inclusive, é uma roupa que dá pra vestir e tudo mais. Então, a roupa aqui, ela tem várias camadas, cara. Tem uma unidade aqui das roupas que ela, cara, totalmente dedicada pra iluminação. A outra tem cara de ser algo assim mais pra refratar a luz que vem dessa camada interna, cara. Então, uma parada muito doida. Sem mencionar o logotipo totalmente estilizado, né, do Super-Homem. Mas, assim, o visual, cara, pode não ser legal pro Super-Homem, mas que o visual, ele tá bem... tá curioso, cara. Não é que tá horrível o chamativo, tá muito curioso, cara. Tem um visual bem alien a roupa, cara. Fica no post aí pra conferir, cara, mas... Vamos ser honestos, tá bonito, né? Tá bonito, cara. Pro incrível... Eu acho que, cara, foi um recurso pra eliminar o problema de dentro, que era o Nicolas Cage, né, cara? Vamos ver se a gente chama atenção na roupa pra ver se o pessoal esquece quem tá dentro, né? Nossa, cara, que triste, né, cara? Mas, bom. Cara, mas que material que é esse que o cara tá usando, velho? Parece parece tem umas plástico, luzes, né? Dentro, né? Parece ter umas fibra ótica dentro. E tem cara de ser totalmente malhável, né? Na verdade, não é. Eu não sei, mas a Portela vai querer botar isso na avenida no ano que vem. Vai voar, né? Ele não é maleável, Walter. Eles são várias camadas, cara. Ele é como se fosse uma escama. Então, como, sabe ombreira daqueles cavaleiros medievais? Que eram várias peças de ferro, uma encavalada na outra? Sim. É como se fosse... Não dos cavaleiros do Zodíaco, dos medievais. Aê! Citação obrigatória em Cavaleiros do Zodíaco. Eu tava procurando uma brecha. Mas é tanto que tem até uma imagem que o cara tá com uma roupa preta com essa roupa por cima. E nela você vê os detalhes de iluminação e essa malha aí toda em escamas, no caso, né? Ah, cara, eu acho que vale a pena conferir, cara. Pelo menos o conceito tá muito interessante, assim. Porque se a gente for pensar bem, né, cara, Super-Homem é de fato um alienígena, né? E a roupa dele é muito, pô, muito pijamão, né, cara? Muito coisa da terra mesmo. E de repente até o Tim Burton, obviamente, não em questão do Nicolas Cage, mas parte desse conceito todo da história que tá refletindo aí no figurino do personagem, podia até ter um pouco de razão, né, cara? Uhum. Esse uniforme do Super-Homem, ele tá me lembrando daquela fase do Superman elétrico. Putz, mesmo. Que foi publicado na Abril, na época da Abril ainda. E que depois separou, teve o azul e o vermelho, né? Azul e vermelho, aquela farofada toda. Principalmente esse S aqui no peito, tá me lembrando muito aquele Super-Homem elétrico ali daquela fase. Pois é, será que ele vai trazer alguma referência a isso? Iria, né? Traria, né? Iria, porque o filme foi descartado, né? Mas, assim, o que eu lembre, aquele traje dos quadrinhos, o Super-Homem enfrentou um inimigo que acabou transformando o Super-Homem, acho que em energia pura, alguma coisa assim. E o Super-Homem, ele precisou de um traje, eu não lembro quem foi, que cientista da DC lá que bolou, pra conter essa energia e ele conseguir, assim, angariar forma, sabe? Forma física. Uhum. Então, ainda tinha esse absurdo nas histórias, né? Eu não sei se, de repente, o Tim Burton pensou em pôr alguma coisa do tipo, mas realmente, toda vez que tem alguma novidade referente ao Super-Homem, que sempre muda, assim, drasticamente a trajetória das histórias, passa no jornal. E eu lembro que isso daí, cara, é uma das primeiras, assim, ó, notícia, cara, da capa da Folha, cara, de São Paulo, pra você ter ideia. E uma coisa que é legal já de se ver também, é que vários sites já pegaram essa roupa nova aí, né? E você, então, acha sketches, croquis, toma uma jogada na internet Super-Homem Tim Burton, que você consegue ver várias imagenzinhas aí, tipo, de croquis e conceitos desse Super-Homem, além das fotos. Claro. Inclusive uma do Nicolas Cage cabeludo com a roupa do Super-Homem, né, velho? Bom, e permanecendo aqui no universo dos super-heróis, quem diria, lá nos Estados Unidos, o Homem-Aranha e o Capitão América foram presos, velho, graças a uma briga que tiveram. Isso se trata do... Coisas que só os Estados Unidos podem fornecer. Não, você, e né? O esquisito que o Capitão América chamava Michael Sanchez, né? Mais americano, impossível, né? Então, o Capitão México aqui, ele foi pego brigando com o Vincent DiCarlo, que tava com o traje do Homem-Aranha, isso durante, né, a comemoração lá do Halloween, cara. Foram presos ambos, né, por causa de uma briga, cara. Mas, pô, pena que a gente não tem um vídeo, nada do tipo, né, cara, mas a notícia é bem curiosa. Sem comentário. Será que ele deu escudo pro Homem-Aranha? galera, e o Metallica tocou na festa de lançamento do videogame Call of Duty Black Ops, né? O evento serviu para angariar fundos pro Call of Duty Endowment, um fundo de doação para veteranos de guerra desempregados, né? Que rolou no hangar 8 do aeroporto de Santa Mônica, na Califórnia. Bacana. Uma pena que os veteranos de guerra não conheçam, né? O Metallica, nem o Call of Duty. E os veteranos de guerra também não podem participar desse fundo dormente aí, porque eles não têm mais as pernas pra ficar dormente. Mas é um imbecil mesmo, velho. Que filho da puta, velho. Nós somos um programa altamente ético. Nós não fazemos piadas desse nível, cara. Não mesmo. Que merda, velho. Eles não ficam com mais com as pernas dormindo. Ah, que merda. Caralho. Ai, ai. Bom, o Fundo Milionário surgiu em 2009 para o lançamento do Modern Warfare 2. Que só a renda que esse jogo arrecadou, cara, com venda de joguinho original, podia ressuscitar até os veteranos que morreram, né, velho? Pô, caramba, grana, velho. Podia ter feito eles ganhar a guerra do Vietnã. É. E o seguinte, não, né? Cara, e ter um bom treinamento ainda, né, cara? Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Muito bom. É isso, galera. Enquanto isso, Call of Duty Black Ops vai ser lançado no dia 9 de novembro, ou seja, amanhã, para PS3, Xbox 360, PC, Wii, Nintendo DS. Lembrando... Pô, não tem Atari, sacanagem. Lembrando que, se o nosso querido servidor não nos sacanear, esse podcast saia na data de lançamento oficial. Ah, sim. Isso. E lembrando também que eu não zerei o Call of Duty Black Ops, porque ainda não lançou. É claro. Não, lógico que você zerou. Você tá no beta testers, cara. É verdade. É. Obrigado. Bom, o Metallica tem umas boas trilhas aí, né, pro jogos de guerras, né, cara? Então acho que vai entrar mesmo no clima, né, no lançamento. Apesar de ser uma arrecadação de fundo aí pra essa entidade que ajuda os veteranos, né, e eles não conhecerem. Uhum. Acredito eu, né, que nem o Guizão falou, não conhecerem muito do Metallica, mas... É, mas não é pra eles, né, cara? Exatamente, né, cara? A presença do Metallica aliado ao lançamento do Call of Duty Black Ops aí, acho que vai ser um puta de um evento, cara. E se a gente considerar o lucro que foi o Modern Warfare 2, realmente, cara, não tem outro jeito. Então, o grande problema é que a Activision, né, cara, ela quer ver sequência em qualquer joguinho, né, cara? Vamos ver se, assim, o jogo que você não jogou, Guizão, como que é? É bom? Bom, cara, bom. Eu posso imaginar que ele seja muito bom, cara. Eu sonhei até com uma cena do barco com Sympathy for the Devil. Ah, isso é bom, hein? Ah, garoto. Eu sonhei. Momento Sofá. E essa semana o Momento Sofá é especial, é um Momento Sofá de alegria, de oportunidade, é um Momento Sofá de nicho de mercado, pode ser assim dizer, né? O Momento Sofá dessa semana é Jessica Alba, fazendo um toplessinho, mas é pros pervertidos de plantão, porque ela tá grávida, né? Então, depois de alguns tempos de gravidez, ela colocou aí na internet umas fotos dela fazendo caras e bocas. E bicos, né? Usando aquele bicos. Bico, né? Nada como uma mulher grávida pra perder noção das coisas, né? É, não, o que ela teve, cara? A mulher teve a vida inteira que ela teve até hoje pra mostrar as tetas pra todo mundo, vai mostrar agora que vai botar um filho no mundo pra ver isso aí, né? E posso falar, tem uma foto dela aqui que, meu, não é nem a dos pés dela, mas é uma que ela tá, olhando pra câmera, ela tá bonita, hein? Tá bonita. Tá, que pariu, viu? Ela vai virar e falar assim, olha filho, o que a sua mãe fez quando você estava na barriga dela? Você vê que o walkie-talkie ficou quieto porque a dona Havana depois... Oh. Não quis mostrar as petiolas no machete, mas quis mostrar no... Puta que pariu. É. Bom, tá aí no post, confiram e... Seus pervertidos. E esse foi o Nerd Drop de número 63. Contamos conosco aqui com um convidado especial. Que tem que falar nesse momento, senão vai dar um chato gigantesco. Tô aqui. Esse daí o que tá fazendo barulho no fundo é o Mr. Fusion. É o capacitor. Fala, Octoc, faz o jabazão. Pô, galera, prazerzão estar aqui com vocês. Prazer é todo seu. Muito obrigado. Eu sou um egoísta, né? E eu espero, assim que o capacitor de fluxo estiver melhor calibrado aqui... E fazer uma participação mais decente aqui nesse podcast tão indecente que foi o número 69 do Nerd Drops. Adorei. E se vocês curtem o bom e velho rock and roll, vá lá. www.maquinadotempo.blog.br pra vocês curtirem as viagens temporais que eu faço lá com o meu comparsa Leandro Bucol, onde a gente toca o melhor desse estilo tão rebelde. O Leandro e Leonardo do rock, né? Pois é. Cara, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu ouço essa piada, eu não trabalhava mais, eu fazia uma máquina do tempo todo dia. Bom, mas já que o teu ramo é música, meu amigo, escolhe a música do encerramento. A gente já tem uma do aniversariante, já a gente vai anunciar. Fala aí. Tá certo. Pô, vou aproveitar então que a gente falou de Metallica, né? Alguns minutos atrás. E vou trazer aqui uma do último disco deles, o Death Magnetic, que é o primeiro disco também com o Robert Trujillo no baixo. Não, é o anterior é com ele também. É o segundo, é. O Saint Anger é com ele. Não, o Saint Anger, quem gravou o baixo foi o Bob Rock. Ah, ele entrou pros shows, né? Tá certo. Ele entrou pros shows, ele entrou pra fazer a turnê, ele entrou depois que o disco já tava gravado. Ah, nada melhor do que um cara que manja mesmo. É, tá vendo, né, Oliver? Não é a gente falando. Rapaz. Eu invoco aqui, então, The Day That Never Comes. Pô, então, hoje o Nerd Drops tá muito bom de final. O aniversariante da semana hoje é o Eduardo Cosso, e ele pediu Ramones, I Wanna Be Sedated, velho. Então, pô, final, só rock and roll na cabeça, cara. Porra, Cosso, música de velho, hein? De velho acabado. Bom, é isso aí. Dúvidas, sugestões, recados, mande aqui para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Fique com as músicas. E um beijo na bunda. Cruz de pau. Crawling yourself, you O Ian não, Ian. Ian? É. Eu tô que nem o Guizão. Nosso colaborador Ian Marlon, né, cara? É. Pro filme Hobbite, né? Oh, peraí que eu vou pôr o Guizão na gravação. Opa! Agora vai pesar aqui a conexão. A conexão vai ficar pesada. Uma conexão heavy metal. Ele vai falar, e aí, meu filho? E aí, meu filho? Microfone aí. Pois é, cara. Eu prometo que da próxima vez, assim que deu, assim que estupilhão... Não, não tem próxima vez. Deu bosta uma vez, a gente não chama mais. Se fosse assim, o programa não existia, né, velho? Nossa. Da merda. É que nem o Kodoji. O Kodoji falou mal merda de mim, que foi pros extras, nunca mais vai participar do Nerd Drops. Muito bom, muito bom. E esse foi o 69º Nerd Drops, ou mais conhecido como... 60º, né? É, então, o que eu falei? 60º. Você tá maluco? E esse foi o Nerd Drops de número 60. Ó. Oh.